A Polícia Rodoviária Estadual divulgou o balanço final da Operação Carnaval, que realiza todos os anos no Paraná. Às 18 horas de sexta-feira, iniciou-se uma operação que estendeu-se até a zero hora de hoje. 166 acidentes foram registrados nas rodovias estaduais. Neste período, 10 pessoas morreram e 175 ficaram feridas. No feriado de 2013, foram 165 acidentes, com 22 mortes e 153 pessoas feridas. O número de autuações foi superior ao ano anterior. Neste ano, 8.437 motoristas foram flagrados em alguma irregularidade, sendo que no ano de 2013 o registro foi de apenas 5.849 autuações. A Polícia Rodoviária Estadual realizou 2.390 testes etilométricos, ou teste do bafômetro, sendo que em 2013 esse número foi praticamente à metade, 1.619. Os índices alcançados ao aferir a alcoolemia de motoristas também foi inferior se comparado em números percentuais do ano anterior. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.